Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Oferecimento WS Festas Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Millennium Restaurante, Livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. São 8:01 em São José dos Campos, estamos iniciando mais um programa de Vivência Espírita e nós pedimos permissão para entrarmos em seu rádio, em seu lar, através da rádio Super Piratininga e também agora através da internet. Nós queremos desejar a vocês um bom dia, uma boa semana e que nós possamos ter um programa alegre, um programa descontraído, levando mensagem de paz, de amor e de tranquilidade a todos os nossos ouvintes. Bom dia, queridos amigos de São José dos Campos, do Vale do Paraíba, do Brasil e do mundo, porque hoje, através da internet, nós temos ouvinte em vários países do nosso universo. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Vamos pedindo licença a todos vocês com apoio das Casas Espíritas Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami. Sem esquecer do grande apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Hoje o nosso convidado é o nosso irmão Celso Santos e o tema é Só há amor onde há paz, ou só há paz onde há amor, certo? Esse é o tema, que é o tema do livro do Celso também. E nós aproveitamos que ficou um tema muito bem elaborado para falar sobre isso hoje aqui com o Celso. Ligue para nós, 3941-9750. Se preferir também, pode participar das nossas redes sociais, Facebook, WhatsApp, YouTube. E o Rodrigo vai falar ali para vocês, né, Rodrigo? Bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, querido ouvinte da Rádio Vivência Espírita. Um bom dia para você que está escutando a gente aí pelo aplicativo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo a gente aqui no YouTube Live. Então, deixa aí suas perguntas, suas interações aqui conosco. Compartilhe, né? Se puder, clique aí no botãozinho aí para compartilhar, não custa nada. Então, quem já está aqui participando com a gente, a Silva Pena entrou aqui, já mandou bom dia para a gente aqui no YouTube Live. Então, participe. Deixa aqui seus comentários, a gente vai lendo durante o programa. E no final do programa a gente vai sortear dois livros, né? Do Celso aqui também, Só a Paz Onde Há Amor, e um livrinho de mensagem também que o Rui está colocando ali na tela, né? Que a gente vai sortear para vocês, quem participar, compartilhar, mandar comentário e responder a pergunta para sorteio que a gente vai definir aqui durante o intervalo. E a gente deixa aí os telefones abertos para vocês ligarem também e deixarem os seus comentários. Então, vamos iniciar com a prece de abertura com o nosso irmão Celso Santos. Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Na técnica, Inácio. Bom dia, amigo ouvinte. Aqueles que se sentirem confortáveis, que tal fecharem os olhos? Que possamos aproveitar esse instante, este momento, para buscarmos a conexão necessária com Deus, nosso Pai, e agradecermos por mais um dia, que possamos agradecer a Jesus, que possamos agradecer aos nossos mentores, guias, protetores, aos nossos amigos espirituais que torcem para que sejamos e estejamos melhores hoje, em relação ao ontem e amanhã perante hoje. Que possamos agradecer pela grande oportunidade da vida, que possamos respirar o otimismo, para que este dia, para que este domingo seja o dia do qual estaremos mais propensos ao bem, ao amor, à paz. Que possamos desta maneira, desta forma, darmos por iniciado a nossa conexão no dia de hoje com o mais alto, com este programa, com a energia que sustenta o universo do amor, da paz e do bem. Que assim seja. Tema do dia. O tema do dia de hoje é Só há paz onde há amor. É o título do livro, do mais recente livro do Celso, é pelo Espírito Alexander, e ele está aqui conosco. Inclusive, ele vai fazer, nós vamos fazer o sorteio do livro Só há paz onde há amor, e também o livro Eu Sou Capaz, também de autoria do Celso Santos. Celso, muito bom dia, mais uma vez. Você já esteve conosco em outras ocasiões, então é uma alegria tê-lo aqui com a gente mais uma vez aqui em São José dos Campos. Bacana, mais uma vez. Bom dia, Rui. É um prazer participar aqui do programa Vivência Espírita. É sempre muito bom falar com os seus ouvintes e trocarmos uma ideia falando sobre Espiritismo, que é sempre muito bom. Que é muito bom mesmo falar sobre Espiritismo, né? É interessante, né, Jorge, quando a gente sai por aí falando sobre Espiritismo, como é bonito a gente falar do Espiritismo e como é interessante ver o interesse das pessoas. Você muitas vezes está falando e tem gente tomando nota, né, daquilo que nós estamos falando. Você viu a responsabilidade que nós temos, então, de levar a mensagem do Espiritismo? Com certeza, né? Quando as pessoas estão interessadas, é muito bacana mesmo. E muita gente vai para aprender também, né, em palestras, nos próprios cursos, que nós somos monitores também. Muita gente vai para aprender e pesquisar. Que o legal da doutrina espírita, né, Celso, é o questionamento, né? Não existe na doutrina espírita você ficar quieto e aceitar sem entender, né? Tem que entender. É, até porque, dessa forma, né, Jorge, Rui, estaríamos associados à fé cega, né? Que é crer sem saber por quê. E nós estamos caminhando ou buscando, pelo menos, a fé raciocinada, que é entender para crer. Então, isso tudo é fundamental, saber de onde veio, para onde vai, quem verdadeiramente é, a sua origem, a sua constituição, tudo isso faz parte do nosso aprendizado e necessário. Sim. Para que entendamos o processo da evolução. E é importante também a gente saber que estamos aqui de passagem, então temos que viver o melhor possível para não ter problema depois nas vidas sucessivas, espiritual, né? Até porque a própria espiritualidade deixa bem claro que a vida física é como um piscar de olhos, só para a gente ter uma ideia, é um piscar de olhos, quando percebermos ela já acabou. E aí vem aquele questionamento, né? O que estamos fazendo com esta oportunidade? Será que nós estamos administrando da melhor maneira? Será que nós estamos utilizando frases como, se eu não fizer nessa, eu faço na outra? Ou será que nós estamos responsáveis ao ponto de fazer aquilo que nos compete a cada dia? Celso, a gente está falando dessa questão aí de acreditar ou não acreditar e da razão, né? E a gente, na sexta-feira lá na AME, nós estávamos fazendo a preleção, o tema era exatamente a fé, né? E é interessante, né? Porque todo mundo diz que tem fé. É difícil a gente encontrar alguém que diga o contrário. Todo mundo tem fé. Mas na hora do teste da fé mesmo, a maioria pula fora, né? É que as pessoas, elas entendem a fé como ter fé em Deus, fé em Jesus, fé neste, fé naquele. E nós precisamos ter fé em nós, né? Óbvio ter fé em Deus, mas a fé é acreditar. E aí a gente pode até se questionar, peraí, mas se eu tenho fé, quando eu passo por momentos de dificuldades, qual o primeiro nome que me vem em mente? O meu ou de Deus? O segundo nome, o meu de Jesus. O terceiro nome, o meu do mentor, do guia, do protetor. E aí é que a gente vai perceber o que é fé. Se fé é acreditar, por que a gente se desespera quando as dificuldades, os desafios batem à porta de nossas vidas? É para se questionar. Será que nós temos fé? Ou será que Jesus disse aquela frase em vão? Homens de pouca fé. Quando tiveres fé do tamanho da semente de uma mostarda, será o suficiente para romper todos os seus obstáculos. Outra coisa interessante dentro da fé, por exemplo, é muito mais fácil, para a gente exercitar a fé, penso que é muito mais fácil a gente procurar a razão primeiro, né? Sim. Porque se você procura a fé dentro da razão, você acredita com muito mais facilidade, né? Então, eu dei até o exemplo assim, você quer passar na faculdade, quer entrar num curso difícil na faculdade, vai fazer vestibular. Você tem fé? Tem fé. Então é o seguinte, estuda bastante, né? Estuda bastante, que você se prepara, aí você pode ter fé que você vai passar, porque você vai aliar a fé à razão. A razão é o quê? A razão é estudar, a razão é se preparar, a razão é saber que você tem condições, aquilo está dentro de você. Então, se a gente aprende que nós temos condições dentro da razão, olha, eu, pela lógica, eu vou conseguir passar nisso aí, porque eu estudei bastante, eu conheço bastante o assunto, como um teste no emprego também. Aí você pode acreditar em Deus, você pode acreditar em Jesus, pode acreditar em tudo que você vai ser estimulado naquilo ali. É, existe uma frase que diz que a fé sem ação é morta, né? E justamente no que você comentou agora, Jorge, é justamente de você se capacitar, estar apto àquilo. Porque muitas vezes as pessoas só depositam, não faltam, ah, eu tenho fé que eu vou conseguir tal coisa. Mas a pessoa não se prepara, a pessoa não busca, e aí não há fé que aguente, né? Porque você precisa, é justamente o que você comentou, as pessoas precisam se preparar, estudar, se conhecer. O conhece-te a ti mesmo não é em vão. Nós precisamos nos conhecer, conhecer as nossas limitações e as nossas virtudes, as imperfeições, para que a gente possa aí transformar e se melhorar. Aí está a questão da evolução, né? Mas você concorda também, Celso, que o conhecimento, ele deixa você seguro, deixa você em paz, deixa você tranquilo, quando você tem conhecimento. Mas para ter conhecimento, precisa estudar. Exatamente. E infelizmente a gente ainda percebe que algumas pessoas, elas acabam querendo não obter o conhecimento, porque o conhecimento traz responsabilidades. Não é? E muitas vezes as pessoas querem continuar dependendo, dependentes e não conscientes, né? Então eu peço para Deus, eu peço para Jesus, eu peço para esse, eu peço para aquele. E quando você é consciente, você entende o que Jesus disse: sois capazes de fazer o que faço e muito mais. Não, e a gente observa que as pessoas gostam muito de terceirizar as coisas, né? É, as pessoas gostam até de terceirizar a si mesmas, né, Jorge? As pessoas dizem assim, ah, quando eu desencarnar, eu quero que o meu espírito vá para um bom lugar. Como se a criatura tivesse espírito e não fosse espírito, né? Então, por aí a gente já percebe essa questão da terceirização, né? É, mas, ô Celso, o que é interessante é que como é difícil até para os espíritas entenderem que ele é um espírito que está usando um corpo e que a verdadeira vida, como diz o nosso Mestre Jesus, é a vida espiritual, não a vida material. Como é que nós fazemos para as pessoas entenderem essas coisas? É, então, nós precisamos nos conscientizar, voltando um pouquinho, que a vida física é passageira. Sim. E se ela é passageira, nós não somos apenas esta máquina, este corpo. Nós somos muito mais do que isso. Então, nós somos criados, fomos criados simples e ignorantes, para que na pluralidade das existências conquistássemos o nosso degrau evolutivo. Então, nós precisamos entender que somos. Existe uma frase que eu acho fantástica, que diz assim, nós não somos seres humanos vivenciando uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivenciando uma experiência humana. Yeah. Mas como é difícil as pessoas, até os espíritas, entenderem isso? É mais fácil ficar do lado do comodismo, né? É mais fácil a facilidade, né? A comodidade de querer achar que, ah, não, tudo vai dar certo, tenha fé em Deus. E aí quando você percebe que não, que as coisas não são bem assim, porque Deus, na verdade, dá as possibilidades, as mesmas possibilidades para todos, e que você precisa aproveitar. Então, se nesta existência você não conseguir alcançar aquilo que você se predispôs a fazer, nós vamos encontrar no livro Só a Paz, Onde Amor, relatos do Alexander falando justamente sobre isso. A espiritualidade já adverte, dizendo que nós estamos retornando antes do tempo por vários tipos de viciações. Viciações mentais, viciações emocionais, não só pelas drogas lícitas ou ilícitas, mas por vários tipos de emoções e pensamentos que a gente constrói todos os dias, justamente por achar que estamos aqui a passeio. Então, mas a depressão, essa síndrome de pânico, essas coisas todas, não é a maneira de acelerar a nossa passagem aqui na Terra? É, na verdade, é uma doença da alma, né? Sim. Então, na verdade, é apenas um resultado daquilo que nós mesmos criamos. Então, a depressão nada mais é do que uma responsabilidade de você corrigir algo que você mesmo criou para si mesmo. Assim como o transtorno do pânico, a crise de ansiedade. Então, tudo isso são resultados que nós precisamos aprender a lidar com isso. Mas não é fácil não, né? Não, eu me recordo de uma passagem, na verdade foi uma palestra do Dr. João Lourenço, que tem programa também, um quadro que faz parte do meu programa, Comece Muito Bem o Seu Dia pela Rádio Portal da Luz, que o paciente chegou nele, Jorge, e falou assim, ah, eu gostaria muito de que você me ajudasse a ser como era antes. E ele respondeu, não, se eu ajudar você a ser como antes, você vai contrair de novo a doença. Então você precisa ser melhor, né? E o interessante que você também, na palestra de ontem, se abordou muito o tema da mudança, né? A reforma íntima, que é a gente assumir a responsabilidade da mudança. Né? E falando do seu livro, eu achei muito legal você ter comentado ontem. Claro que você pediu também, explicou que é um pseudônimo, o Espírito de Alexander, né? Mas eu queria que você falasse um pouco dele, né, das características do espírito em termos de ser um cara como nós, um cara que viveu entre nós, mas que conviveu com esse tema, com temas hoje atuais em termos da mocidade, né, que é muito importante, como as drogas e tudo mais. Né? Então, comentasse um pouco mais sobre isso. Bacana. O Alexander, na verdade, foi um grande formador de opiniões, né? Esteve muito ligado à juventude, os jovens também há mais tempo, enfim, trazendo mensagens positivas, mas assim, por conta de algumas opções erradas que ele teve, acabou desencarnando. E chegando do outro lado da vida, ele pôde se deparar com as consequências de tudo isso. E aí quando ele olhou para trás e percebeu que no caso dele já não tinha como voltar atrás, mas no caso de tantos outros que aqui ainda estão no plano físico, ele fez questão de trazer esta linguagem deste livro para poder conscientizar as pessoas, né, o que vocês estão fazendo com a vida de vocês. Se nós muitas vezes colocamos que não queremos sofrer quando retornarmos à verdadeira vida, então ele chegou e falou assim, se vocês não querem sofrer, então não sofram as ações agora, para que as reações não sejam piores. Então, muitas vezes, são jovens ou jovens há mais tempo que acabam se ligando às drogas lícitas, às drogas ilícitas, achando que está aproveitando a vida. E, na verdade, você só está comprometendo a sua vida. Mas a gente observa que a grande dificuldade que nós encontramos eu estava fazendo uma palestra quarta-feira lá no Luz e Vida, lá no Jardim dos Hindus, a gente vê como é difícil um pai, por exemplo, explicar para um filho pequeno que ele é um espírito, que tem uma série de coisas boas, mas não, parece que a criança já entra no consumismo, já entra nas facilidades da vida, e não é ensinado isso. Depois ele começa a deparar na mocidade com essas coisas todas, e ele não tem estrutura para isso. Né? Se me permite dizer, eu acredito que isso muitas vezes vem dos próprios pais. Porque os pais, na verdade, eles acabam tratando as crianças como seres invisíveis e não como seres imortais que retornaram ao veículo físico e que hoje animam um corpo infantil, mas que alcançará o corpo adulto. Sim. Então, assim, é um espírito com bagagens, é um espírito que já teve outras existências, outras informações e que muitas vezes eles esperam o espírito chegar na adolescência para tentar trazer uma mensagem. A sugestão é que já converse com este espírito desde muito cedo. Ah, mas criança não sabe o que faz. Não podemos esquecer que criança não é criança, é um espírito que reencarnou no corpo infantil. Então nós precisamos conversar com eles, trazer a verdade da verdadeira vida, que nós somos espíritos e estamos de volta, né, num corpo físico, e assim nós vamos crescendo. Eu costumo dizer que assim, a criança, quando ela é apresentada ao conhecimento, é um adulto a menos problemático. Então as pessoas esperam sempre chegar na adolescência, onde ocorrem alguns conflitos, para tentar trazer para ele uma verdade. Aí já não tem mais jeito. Né? É por isso que existe a evangelização infantil, por isso que existe a mocidade, por isso que existem os cursos doutrinários, para que a gente possa inserir. Exatamente. Para que a gente insira desde cedo os valores morais, os valores espirituais, né? É porque as pessoas confundem, eles acham que você ensinar religião para o seu filho está fazendo ele ficar bitolado, ficar aquela criança sem iniciativa e não é nada disso, né? Não, eu tenho dois filhos e a minha mais nova tem 14 anos e desde muito cedo ela sempre esteve conosco nas palestras. Ah, então quer dizer que ela será espírita? Não sei, mas eu fiz a minha parte de apresentar a ela os valores do espiritismo, mas ela tem total liberdade de optar, de escolher por qualquer outra religião que ela se sinta bem. Mas o mais importante, Jorge, Rui e o Rodrigo lá do outro lado, é que, ela tenha pelo menos a base, sim, da moral, do ser um cidadão de bem. Isso é o mais importante. É só para avisar que eu tô do outro lado, mas eu tô encarnado, tá? Só para o pessoal ficar tranquilo. Passa um recado aí, Rodrigo. É só para avisar que o pessoal aqui já tá entrando também, dando bom dia. Quem tá aqui é o Rogério Copo. A Doli Cassal entrou aqui, mandou bom dia. O Edivaldo Max manda bom dia a todos os vivencianos. A Irene Godoy mandando bom dia. E o Aécio César, nosso colunista, manda bom dia a toda a equipe do Vivência e ao entrevistado Saul Santos. Oportuno assunto nesse domingo. Aí ele deixa uma pergunta: como conquistar a paz no mundo se não há ainda amor nos corações dos homens que habilitem a fé com obras e o conhecimento com mais responsabilidade? Uhum. É porque a gente deposita a responsabilidade da paz e do amor no mundo. Só que nós fazemos parte deste mundo. E este mundo só estará em paz, em amor, quando esta paz e esse amor estiver em nós. E às vezes a gente cobra do outro, mas não faz a sua parte. Se cada um fizer a sua parte com paz e com amor, o mundo será uma maravilha. É, o hino da paz... Do Nando Cordel fala isso, né, Jorge? Uhum. A paz do mundo começa em mim. Exatamente. Não. Existe um provérbio que eu acho fantástico. Ele diz o seguinte: se nós melhorarmos 1% a cada dia, em um ano nós teremos melhorado 365%. Olha só que maravilha. Então a grande verdade é que às vezes a gente está tão preocupado com a mudança do outro, se o outro faz isso, se o outro faz aquilo, se o governo, se esse, se aquele, e a gente precisa se dedicar ao que nós estamos fazendo. Então assim, eu estou criando a paz, eu estou criando o amor, eu estou exemplificando a paz, o amor, esse é o mais importante. É, eu estou dizendo isso porque, por exemplo, eu fui criado com meu pai lendo sempre a Bíblia, aquelas histórias da Bíblia, de Sansão, de Golias, aquela coisa toda, mas não era bem uma religião, mas era uma formação que eu tive, que quando eu fui para São Paulo, tinha 19 anos, eu ia fazer alguma coisa, eu falava, mas será que meu pai aceitaria fazer essas coisas? Porque a gente sentia que existia um certo freio através do conhecimento que a gente tinha passado pelo meu pai, né? Sim, sem dúvida. E hoje são tempos atuais, mas assim, o certo não deixa de ser certo só porque a grande maioria faz errado. Então é bacana a gente ter sempre os bons exemplos, sim, né? Lembrar dos exemplos, daquilo que faz bem. Existe uma frase de Jesus que diz: não façais aos outros aquilo que não quereríeis que vos façam. A partir daí a gente tem todo o direcionamento. Então eu não vou fazer com o outro aquilo que eu não quero que o outro faça comigo. Se nós tomarmos por esse raciocínio, nós continuaremos fazendo a nossa parte. Só que muitas vezes a gente deixa o automatismo... Exatamente. E o que a gente faz? Acaba entrando na vibe, entrando na energia, entrando no movimento que a outra pessoa faz. Então a gente precisa se atentar a isso. Que o ambiente não influencia a pessoa. É o contrário. É a pessoa que influencia o ambiente. Tem uns recadinhos aqui também no nosso WhatsApp, Rodrigo. A Pâmela está entrando aí. Bom dia, amigos do Vivência Espírita. Que alegria ouvir o nosso amigo Celso Santos. Saudades. Um beijão para ele e para as integrantes dos Vozes Eternas, a Sônia e a sua filhota. Feliz aniversário ontem, hoje. Sempre. Ontem foi aniversário do Celso. A Pâmela lá de Resende, né? Uhum, isso, a Pâmela. Poxa, bacana, obrigado. Você tem uma fã lá do grupo Vozes, do Vozes Eterna, e depois comenta um pouco pra gente. A gente podia até colocar uma música, você colocou uma música lá na palestra que eu achei muito legal. Bacana. Né, da gente também pôr aí, depois combinar com o Jorge. Uhum. Também temos aqui o Wilson, né? O Wilson, do Anjo Ismael. Bom dia, Jorge, Rui, Celso e outros vivencianos. Estamos aqui prontos para mais um programa que tanto abrilhanta nossas manhãs de domingo, trazendo ensinamentos imprescindíveis ao nosso aprendizado. Bom programa a todos, abraços meus, da Lígia e com certeza da mãezinha dele lá também que está nos ouvindo. Um grande abraço para todos vocês aí. O Fábio também, o Fábio Serapião, lá da casa da Marcela, entrou aqui. Bom dia, assistindo pelo YouTube. Tá bom demais. Legal, Fábio. Um abraço, hein? Ó. Bacana. Quem, e quem entrou aqui também no YouTube, Jorge, foi aqui o José do Espírito Santo, né? Entrou lá, bom dia a todos do Vivência Espírita, o Pelestrante e toda a Baixada Santista. E aproveito também, mando um abraço lá para a Irene e para o Gustavo, que deve estar assistindo a gente lá. A Denise Ribeiro entrou aqui e mandou bom dia. E o Fernando Petit também entrou aqui e mandou bom dia a todos. Né? Então, falando do Fernando, foi muito legal o lançamento do livro que o Maurício está apoiando, né? Lá no Mastermind, lá na sede do Mastermind, que foi muito legal que ele compartilhou, o Maurício compartilhou aquilo que ele já contou aqui no nosso programa, que foi toda aquela maratona que ele teve para sobreviver, né, com pancreatite e tudo mais, que a gente sabe que foi quase um milagre, né? É. Se a gente acreditasse em milagre. Mas o que eu gostei foi da coragem dele dizer: olha, meus amigos, eu tinha pavor. Eu não queria morrer de jeito nenhum. Então ele foi sincero, né, Jorge? Pelo menos não foi hipócrita em falar: não, a morte não existe, aquela coisa. Então ele falou: não, eu tinha pavor de morrer, não queria morrer de jeito nenhum. Vamos para o nosso intervalo comercial, mas antes eu queria dar uma notícia aqui, porque a Fernanda de manhã pediu, a Bia pediu e agora a Doli pediu. Aniversário da Débora e da Juliana, lá na casa da Marcela. São gêmeas e são amigos da Marcela, que trabalham na casa da Marcela, né? Por que que eu tô falando agora o aniversário delas? Porque se três pessoas avisaram para mim, porque eu ia esquecer no final, né? Então deixa eu já falar logo, porque se eu esquecer no final, eu já falei agora. Parabéns para Débora e para Juliana, porque é terceiro recado que eu recebo aqui. Não esquecer do aniversário da Débora e da Juliana. E a gente tem que deixar também que ontem, né, foi aniversário do Celso Santos também. Isso, falamos agora. É. Foi o primeiro que nós falamos. Já quebramos o protocolo aqui, porque a Pâmela já mandou feliz aniversário, então nós não deixamos. Nós falamos agora em vez de falar no final. Mas no final a gente fala outra vez, né? Para cantar o Parabéns Espírita. Vamos pro nosso intervalo comercial? E a música que nós vamos colocar aqui, deixa eu dar uma olhadinha nas músicas. Vamos colocar então Paz pela Paz do Nando Cordel. Isso, mas o Celso também tem música, viu? Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Em mim, faz amor, faz pela paz, pela esperança, faz pela paz. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje com Celso Santos, que é escritor, radialista, lá da Rádio Boa Nova, é voluntário do Centro Espírita Cristo Redentor de Itaquera, lá na Arena do Corinthians, viu, Jorge? Que o... era, Itaquera era melhor antigamente. Eu nunca esqueço o Maurício Tomé, São Paulino Roxo. Ele falou: "Seu Rui, vou fazer uma coisa que eu não faço nunca na minha vida. Vou passar em frente ao campo do Itaquerão lá para o senhor conhecer o campo. Mas não conta para ninguém. Então não contei para ninguém, viu? Hoje que eu estou contando, viu, Jorge?" Sacanagem, hein? Sacanagem isso aí. Você já falou isso aqui várias vezes. Um monte de vezes. Inclusive, um monte de vezes já falei. O Maurício fez para quebrar o galho dele. Ele não via a hora de começar o programa para ele contar, para ele entregar ao Maurício. Inclusive quando o Maurício estava aqui, ele contou a história. Esqueceu. Deixa eu falar aqui. O Arlindo Teodoro, ou o Erlindo Teodoro da Vila Cândida, manda um abraço ao Rui Jorge. E agradece ao livro, o livro com dedicatória. Está lendo, está muito bom. Né? Então, acho que foi sorteado do programa passado. Né? E a Inês da Vila Maria parabeniza os participantes do programa e responde que a gente tem que viver a paz para levar a paz aos outros. Manda abraço para todos. Um bom dia para você, viu, Inês? Nós estamos faltando com a Inês. Estamos em falta com a Inês, fazer uma visita a ela, viu, Jorge? Uhum. Um bom dia para você, viu, Inês, e obrigado pela sua audiência. Um abração para a Inês, aqui também a Evelyn entrou aqui. Bom dia, queridos vivencianos. Sempre é muito bom falar de amor. Abraço a todos. O Ed Moreno, bom dia, meus nobres amigos, irmão Rui, Jorge, Rodrigo e Celso, que tenham um ótimo domingo. Estou em Alfenas, Minas Gerais. Ela está lá em Alfenas. Tá pedindo pra gente mandar um abração pro Jurandir. Um abraço pro Jurandir também, que fez aniversário ontem. Tudo de bom pra você, Jurandir. E dá um abraço pro Ed Moreno, porque o CD dele é muito bom, viu, Jorge? Legal. Eu gostei. Gostei e recomendo para que as pessoas adquiram o CD do Ed Moreno. E comentar aqui também que o programa de hoje está sendo retransmitido também lá pela Rede Pool Brasil. Né, que o Celso participa também. Então a Web Rádio Doutrina, Web Sementes, tem a Luz, Portal da Luz. Então o pessoal mandando um alô também para os ouvintes de todas essas rádios que estão escutando a gente, ligado conosco agora e também nas reprises. E Celso, queria que você comentasse um pouco do seu programa. Qual o nome dele, o título, pudesse divulgar um pouco aqui os horários. Bacana, então, de segunda a sexta, o programa chama-se Comece Muito Bem o Seu Dia, né, pela Rádio Portal da Luz e também pelas outras transmissoras. E é bacana porque começa o dia logo trazendo mensagens de otimismo, mensagens que nos auxiliam na reflexão diária, começar um dia bem bacana e com energia, com o astral lá em cima. Além disso, tem as músicas com temáticas espíritas, participações do Amigos da Luz, que é aquele pessoal que faz teatro espírita, tem os vídeos também na internet, tem um quadro do Dr. João Lourenço, que chama-se Fala Doutor, e nós temos também agora a participação do Melânio Maia, que é um poeta nordestino, que ele faz umas poesias com temática espírita, assim, tipo cordel, bem bacana. Então, faço o convite para vocês que estão ouvindo, de segunda a sexta, Rádio Portal da Luz, só você acessar, e aí será sempre muito bem-vindo participar conosco aí, começar a semana, o dia sempre com um bom astral. E qual é o horário? Das 8 às 9h30 de segunda a sexta. Bacana, hein, Rodrigo? Tá no pool também, isso aí. E quem sabe a gente vai ter na Rádio Vivência Espírita também. Já tinha falado isso pro Celso. Na hora que ele tava falando do programa, a gente já conhecia o Celso da outra vez, né? Ele quem não tá lembrado do Celso, ele teve no como o Rui falou no começo, lá no Jefa, foi uma palestra muito legal. Faz 2 anos, Celso? Dois anos, mais ou menos. 39º aniversário do Jefa. E aí nós acompanhamos lá a palestra lá dele no Jefa, que foi aniversário, estava lotado lá o Jefa. E no outro dia o Celso esteve aqui conosco, então a gente já sabia desse dom dele aí da locução e ser radialista. Não, e ele foi também canta, né? Foi da Rádio Boa Nova também, dos Vozes Eternos, que todo grupo conhece, né? Tem uns grupos tradicionais no Brasil aí que todo mundo conhece. Os Vozes Eternas é um deles que está antigo, né, Celso? Quantos anos? Nós começamos em 97, 22 anos. Exatamente, na época do Grupo Castelão também, 97. Então, a gente entra na internet, por exemplo, Vozes Eternas vai aparecer logo, né? Então, é um grupo que você consegue ter acesso fácil na internet também quando a gente procura. Celso, outra coisa. Ô, Rodrigo, aí, ao invés da gente fazer uma pergunta sobre paz e amor, nós podíamos pedir para as pessoas para participar do sorteio do livro, né? Só a paz onde há amor, para colocar uma frase de paz e amor. Só mandar uma frase. Mande uma frase de paz e amor. De repente vai sair um primor aqui, né? Aí a gente, né, vai sortear baseado em quem quer participar. Então manda uma frase aí pra gente sobre paz e amor, que aí fica muito legal. Porque depois dessa daqui, a gente podia perguntar assim, é possível ter amor sem paz? Mas aí fica negativo, né? Legal, só fala sobre paz e amor aí, que aí já tá valendo aí para participar do sorteio. Mas como é que é aquela também que fala, se quiseres a paz, arma-te para a guerra, né? Como é errado essa daí, né? Se quiseres a paz, arma-te para a guerra. É que pode ser uma outra compreensão, que é do bom combate, né? Do bom combate. A guerra, na verdade, é contra os conflitos internos, contra as tendências, as péssimas tendências. Então, na verdade, uma questão de interpretação, né? De texto. Porque se a gente fosse pensar no armamento, por exemplo, a gente tinha que pensar que é o medo, isso aí é o medo. Então, a pessoa que tem medo, ele acaba se armando para poder se defender, né? É diferente totalmente da frase. Às vezes, a pessoa teve boa intenção. Se quer ter paz, se prepara para a guerra, né? E para nós temos, por exemplo, Jesus falou isso. Eu não vim trazer a paz, vim trazer a espada. A espada, né? E, na realidade, quem entra nesse desafio de estar com Jesus, de estar junto com Jesus, de ter Jesus como modelo, é uma guerra diária. Não, mas é uma guerra mesmo. Você, com seus pensamentos, querer conviver, com seus pensamentos livres, você querer viver no mundo atual, é complicado, né, Celso? Ainda mais se você quiser ainda fazer parte do mundo como o mundo está, não é? Então, se você quiser vencer os conflitos existentes em cada um de nós, porque todos nós temos conflitos, não é? E a gente precisa aprender a derrotá-los, né? E para isso a gente precisa aprender todos os dias o que eu preciso fazer, identificar, depois trabalhar, exercitar para transformar o negativo em positivo. Sim. Então, todos os dias nós temos sempre uma incumbência maior. Porque se nós desejamos ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, cada dia vai ser aquela famosa frase, né? Vencendo um leão por dia. E deixar aqui, e falar aqui também, Rui, que a Rosilma entrou aqui. Mandar um abraço lá para a Rosilma. Ela manda um bom dia. Gostou de ouvir de novo o Celso. Paz a todo, porque ela teve ontem lá na palestra do Celso, né? E o legal é que ela optou por assistir a palestra do Celso e deixou de assistir a palestra aí de um estrela aí que teve aí na região. E mandou aqui também e eu falei pra ela, a palestra do Celso vai ser melhor que a dele. Senta aí e assiste. Aí ela sentou e assistiu, realmente. Veio me abraçar depois e falou. E falou, ó, se queres paz, ame, quero participar do sorteio. Oh, legal. É. Rodrigo, eu só queria falar que nós temos aqui umas 45 casas espíritas, mais ou menos. Sem contar com as tendas de Umbanda, que nós temos muita simpatia e são nossas co-irmãs, né? É, pode fazer palestra em todas as casas, todos os dias, que dá as casas lotadas. O pessoal não vai nas palestras porque não quer ir mesmo. Não é nem contra o preletor, nem contra ninguém. É contra eles mesmos, né? Nós somos contra nós mesmos. Nós não vamos porque a gente não quer. Porque às vezes a gente fica procurando desculpa. Depois que eu vi o Agnaldo Pavian dar uma cacetada em uma pessoa, por causa disso, eu nunca mais falo para ninguém que dá desculpa. Olha, sabe por que não tem muita gente aqui? Porque está tendo um negócio ali, está tendo... Não existe isso. Uma cidade tem 700 mil habitantes. Quantos espíritos tem São José dos Campos? Para você que é bom de matemática. Há 10 anos atrás era 60 mil. 60 mil espíritos, né? Então hoje, há 10 anos atrás... A espírita e simpatizante. Né? Se for botar simpatizante, você pode botar muito mais de 100, desses 700 mil de habitantes, você pode botar uns 100 mil aí de simpatizantes. Segundo o IBGE, no Vale do Paraíba, tinha 120 mil espíritas e simpatizantes há mais de 10 anos atrás. Exatamente. Então você vê. Aí o que que acontece? Eu lembro do Agnaldo Paviani, que ele veio, uma época, não era, ontem estava 14 graus, estava quente, né? O Agnaldo Paviani teve um dia aí que estava 2 graus. Coitado, saiu lá do... Porque Votuporanga fica um pouco para lá do umbral, né? Quente pra caramba. E o Agnaldo Paviano veio. E aí eu vi a pessoa falando para ele, olha, não tem muita gente, sabe por que tá tendo tal coisa em tal lugar? Tá muito frio. Aí ele falou, mas eu saí de Votuporanga para fazer a palestra. Entendeu? Então não tem desculpa. É que geralmente espírita não esquenta muita cabeça com isso. Se tiver dois ou se tiver três, ele faz a palestra do mesmo jeito, com toda empolgação. Por isso que quem vai gosta, porque a pessoa não está preocupada. Ah, seria muito mais legal quando a gente faz palestra, chega lá e está lotado. Isso aí não tem dúvida. Mas não é porque tem meia dúzia. Eu fui na quinta-feira fazer uma palestra, tinha umas 6 ou 7 pessoas. Foi fora de série a palestra, legal demais. Entendeu? Agora, as pessoas não vão porque não querem, não adianta. Então, mas ontem tinha bastante gente lá no Paulo de Tarso, na pintura mediúnica da Agnes e da Amália, que vieram aqui fazer a pintura mediúnica, e também teve a tarde da torta. Era uma maneira da gente se confraternizar entre os trabalhadores da fraternidade Paulo de Tarso. Estava cheio, viu, Jorge? E tinha comida, né? Comida, quando tem comida, o pessoal gosta mais. Né? Então, o grupo Comilã, como é que é? Não, fala? É o Castelã e Comilã. Camelã, para chegar em volta da mesa do salgadinho é difícil, né? Nossa senhora, tem hora que você só vê de branco e preto. Estou pedindo para o pessoal trocar de roupa depois que canta. Depois que canta, faz favor, tira a camisa, bota outra blusa, porque só dá branco e preto lá na mesa só do salgadinho. Lá em volta mesmo. Celso, nós falamos em fé, nós falamos em coragem, paz e amor. Nós falamos em fé, em paz e amor. Tem que ter coragem para isso? Tem que ter coragem, a gente tem que ter coragem para propagar a paz e para amar? Sem dúvida. Na verdade, nós precisamos ter coragem para tudo, né? Porque muitas vezes a gente fica sempre na dependência, sempre com um passo atrás, e a gente acaba não tendo a coragem de fazer aquilo que nos compete realizar. Ah, mas Deus vai prover, só Jesus no comando, Jesus na causa, só por Jesus. A gente sabe que Deus nos ama, que Jesus nos ama e que provém os meios. Mas nós precisamos ter a coragem de transformar os meios em realidade. Porque senão fica fácil, não precisaria reencarnar. Deus já nos daria tudo no plano espiritual. Se nós reencarnamos, nós precisamos ter a coragem de vencer os desafios diários. Todos nós temos. Mas, Celso, o que nós podíamos dizer para aquelas pessoas que vêm querendo trocar? Ele vem no centro espírita, mas ele quer que não aconteça nada para ele. Então, eu costumo brincar nas palestras que as pessoas, muitas vezes, elas não procuram um centro espírita, elas procuram um templo de milagres. Elas querem entrar com problemas e sair sem eles. E querem tomar aquele passe que é o transformador das suas vidas. Só que elas saem lá fora e continuam com a mesma rotina mental e emocional. Ou seja, ela acaba atraindo as mesmas enfermidades para o corpo, tanto físico quanto espiritual, porque, na verdade, ela não mudou. Ela espera mudanças. Ela espera que o se transforme, e não que ela se conscientize para transformar. E tem alguns que falam, não, eu frequentei lá o centro espírita por tantos anos, não adiantou nada. Óbvio. a pessoa muitas vezes não muda, mas ela fala assim, olha, eu estou fazendo um tratamento há mais de 4 semanas, não melhorei absolutamente nada, vou procurar outra casa porque lá é muito fraquinha. Isso a gente sempre ouve, mas a pessoa, ela está buscando a força fora dela e não dentro. O passe, ele é um agente de equilíbrio? Ok, só que cada um de nós somos mantenedores dessas energias de equilíbrio. Não adianta você ir na casa espírita tomar um passe, sair lá fora e continuar cultivando pensamentos ruins. Você pegou a energia do passe e jogou fora. É, e Jesus mesmo dizia, vá e não peques mais. É. Seria o caso de a gente chegar para a pessoa que vai no centro espírita, olha, toma o passe, ouve a predição e não peques mais. É engraçado, né? Porque Jesus com esta frase é uma frase afirmativa. Sim. Vá e não peques mais. E a gente ouve tantas pessoas dizendo assim, ah, mas eu estou tentando. Aí eu costumo brincar. O que foi que Jesus disse? Vá e não peques mais ou vá e tente não pecar mais? É. E às vezes a gente fica só no tentar, no tentar, no tentar e não faz. O que faz do espírito ser e estar melhor não é aquilo que ele quer ou tenta, mas é aquilo que ele faz. Mas... é como, Celso, a gente sempre fala para as pessoas que nos procuram no centro espírita que tomar passe é muito legal, tomar passe é muito bom. É, mas se a pessoa não mudar os procedimentos dela, ela vai ficar tomando passe a vida toda e não vai adiantar nada. Sim. E isso não é só no espiritismo, é em qualquer religião que a pessoa for. Se ela só for na religião puri, não adianta nada. A religião não vai fazer nada por ela se ela não fizer. Então, o que modifica a nossa vida é a mudança de procedimento. Exatamente. É você deixar aqueles velhos hábitos e começar a cultivar hábitos novos de virtudes, virtuosos. Aí sua vida melhora. Aí aquele negócio de falar que o cara estava separado, a mulher volta, ele comprou o carro de novo, ele comprou casa, ele comprou tudo. Tudo isso aí vai acontecer, desde que ele muda o procedimento. Sim. E não interessa, ele não precisa estar lá em determinada igreja, não. Se ele conseguir fazer isso sem nada, ele vai conseguir do mesmo jeito. Até porque a gente conhece muitos aquele famoso ateu, graças a Deus, uhum, que na verdade ele não tem uma religião, mas ele tem a mudança de conduta, de postura. Uhum. Então, não adianta a pessoa já acordar logo cedo e falar assim, ah, hoje vai ser daqueles dias. Automaticamente ela está atraindo para ela pessimismo, energias negativas. Então, como que ela quer que Deus dê um bom dia se nem ela está se dando um bom dia? Então, tudo começa no pensamento. Então, assim, você acordar com o pensamento, bora lá. É, eu tenho a oportunidade de fazer diferente. Né? Como o dia começou ruim, mas eu posso transformá-lo num dia melhor. E sempre buscar melhorando o pensamento, o sentimento, as palavras, as atitudes. E às vezes a gente deposita, terceiriza sempre nas mãos dos outros aquilo que nós precisamos fazer. Então, assim, você quer melhorar, esteja melhor. Legal. Rodrigo, e o nosso estúdio lá, como é que tá? Rodrigo? Cara, o estúdio tá em vento em popa. Então, uhum, já a construção já subiu os drywalls, finalizando as pinturas, né? Então, eu tenho passado aqui no intervalo aquele vídeo que mostra que é sobre o apoio também, então, uhum, o pessoal que está assistindo aqui pelo YouTube tem visto aquele vídeo, né? Uhum. Então, e também a gente já conseguiu arrecadar aí mais de 60%, não arrecadar, né? Então, de promessa de apoio, né? De ajuda, de contribuição, de mais de 60% do orçamento da obra, né? Mas ainda a gente precisa mais de ajuda para poder finalizar o estúdio, né? Rodrigo, outra coisa também interessante, né? Como é que a gente faz, o jeito mais fácil para a gente colocar ouvir o programa Vivência Espírita, ouvir a rádio, a nossa rádio? Baixando o aplicativo na internet, né? Sim, então, ou baixar o aplicativo ou acessar o site, que agora é um link único, que é aovivo.vivenciaespirita.com.br. Então, se você quer ouvir ou assistir ou baixar o aplicativo, tudo está nesse link. Né? Então é só entrar, você está indo, ah, como é que eu abaixo o aplicativo? Entre ao vivo.vivenciaespirita.com.br. Ah, quero assistir o YouTube do Vivência Espírita, entra nesse link. Ah, quero ouvir a rádio pela web, entra nesse link. Então é um link único. Uhum. Né? Se o cara, ah, mas qual é o link que vai passar a próxima entrevista? É esse link também, ao vivo. vivenciaespirita.com.br. Agora, se a gente estiver em qualquer lugar, a pessoa está com o celularzinho dela lá na mão, é só mandar ela escrever no Play, né? No Play Store, né? É só entrar no navegador, e colocar ao vivo.vivenciaespirita.com.br. Isso é no computador? Isso, não, ou no celular também. Certo. No celular ele pode, ele coloca pelo navegador. Uhum. Então, mas por quê? Porque tem celular que não tem um aplicativo. Por exemplo, o celular da iPhone, da Apple, ele não tem um aplicativo. Uhum. Mas ele pode abaixar o iRádios, o iRádios. Uhum. E isso também ensina como fazer nesse link também. É, e avisar os nossos ouvintes da rádio que dia 8 de setembro será o último programa que nós vamos transmitir aqui do estúdio, tá? Então é, você já está prometendo uma data, é isso, Rui? Isso, não, nós vamos fazer, o pessoal que só escuta na rádio, nós estaremos aqui na Piratininga, que nós ficamos muitos anos e a gente agradece bastante. Já está definindo uma data limite. É, nós estaremos aqui só até dia 8 de setembro. A partir do dia 8 de setembro, vocês só vão ouvir o nosso programa pela internet, né? Então, o pessoal aí, todo mundo tem celular hoje em dia. Então, abaixa o nosso aplicativo aí no celular para você continuar nos ouvindo. E, por favor, os nossos ouvintes aí, que estão conosco, os vivencianos, a gente pede, por favor, para divulgar bastante, para as pessoas irem baixando o aplicativo no celular para ouvir o nosso programa todos os domingos e outros programas, né, como o Pool Brasil aí, que é outros programas que tem em espírita, inclusive o do Celso aqui, né, que nós vamos ficar só na internet por enquanto, né, por enquanto só na internet. Mais tarde a gente não sabe se a gente vai colocar programa de novo na rádio tradicional, mas por enquanto é só na internet. Então, provavelmente dia 15, 8, 7, 15, nós estaremos estreando com um novo estúdio, né? O estúdio Chico Xavier. É. Né? Então, se você quiser conhecer um pouco mais, eu coloquei agora na tela do YouTube, então é só digitar aí novo.vivenciaespirita.com.br, que aí você vai ter acesso a ao projeto, objetivo, a motivação, as etapas do projeto, a localização onde vai ser para poder visitar a gente também, e o layout e o plano, tanto o plano financeiro, como apoiar esse financiamento coletivo, né? Então já tem um local, já está em construção, né? Então as pessoas podem entrar lá para saber um pouco mais do valor do investimento que a gente está fazendo e como apoiar. E como funciona com um financiamento coletivo, você tem os brindes também. Tem uma colaboração, por exemplo, se você colaborar com R$100, vai ganhar a gente vai devolver, né, com um pendrive com as melhores músicas mais tocadas durante os 15 anos do Vivência Espírita. Aí, se for 200, o livro, mais um livro do Jorge. Aí, mais uma caneta. Tudo mais uma caneta. E, além da caneca, também a camiseta. Ou também uma nota de agradecimento no portal e na ata de abertura também. E também uma placa que será impressa lá no estúdio, né? Então é só entrar aí, novo.vivenciaespirita.com.br, para saber mais sobre o novo estúdio, como está ficando também. Vamos falando aqui o recadinho do Forcato e nós vamos para o nosso intervalo comercial. Bom dia ao pessoal do Vivência. Adoro ouvir o programa quando o assunto é espiritismo. O Celso está nos passando ótimas informações para o nosso crescimento espiritual, que é o nosso principal objetivo. Abraço a todos. Um abraço também, Forcato. Tudo de bom para você, que está lá em Guaratinguetá. Vamos então para o nosso intervalo comercial. Celso, qual que é aquela música mesmo que a gente vai colocar? Então, agora a gente vai ouvir Vozes Eternas no Silêncio das Lágrimas. Legal. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. No silêncio das lágrimas

A paz do Cristo, que é também a paz do Criador, se derrama igualmente para todas as criaturas no mundo. Porém, poucos são os que a deixam florir no mundo. Francesco Bernardoni foi um desses que permitiu que a paz do alto jorrasse em seu coração e, por consequência, em todos os que estiveram ao seu lado. Pacificador por excelência, viveu a mensagem de Jesus da outra face e a disseminou com perfeição. Em sua oração da paz, transmite essa ideia por diversas vezes, mostrando primeiro o comportamento enfermo e logo em seguida a receita de sua cura permanente. Porém, o mais importante não está na simples demonstração desses extremos, ódio, amor, ofensa, perdão, mas na sua disposição para levar, ele mesmo, o remédio necessário para a extinção da doença. Todas as grandes almas que passaram pela face da Terra e modificaram as paragens do globo para melhor, apresentaram esta autoproposta. Foram instrumentos da paz. Como trazer a proposição de Francisco de Assis para nossas vidas? Será que em nossa esfera de atuação, na intimidade da alma, na família, na sociedade, não podemos nos tornar também instrumentos da paz? Talvez não como um Francisco, um Gandhi, uma Madre Teresa, mas um instrumento da paz já podemos ser certamente. E por que não como um dos grandes? Tudo é possível para aquele que deseja, que faz acontecer, que se coloca na direção do bem. Elabore um plano. Pense de que forma você pode ser um instrumento da paz ao seu redor. Sorria. Seja gentil. Ame. Semeie fraternidade onde quer que esteja. Deixe fluir a paz do alto em sua existência. Não permita que a acomodação, a raiva, o desânimo sejam obstáculos para sua instalação no planeta. Mude, pois mudando você, você muda o mundo. Onde houver trevas, que possamos levar a luz, sempre. São 9:10, esse é o momento Giga Fábio. Celso, o que, é que você poderia falar dessa mensagem? Bacana, deixa bem claro, né, que a responsabilidade é nossa, que nós precisamos mudar, aprender que a transformação ela se dá de dentro para fora e não de fora para dentro, que a gente precisa aprender a amar, né, é não cobrar do outro aquilo que nós mesmos ainda não fazemos, e muitas vezes a gente cobra ser respeitado, mas não respeita, a gente cobra ser amado, mas não ama, a gente cobra ser perdoado, mas não perdoa. Então, na verdade, nós precisamos aprender, né, com essa oração de Francisco de Assis, que retrata tão bem essa questão, né, aprender a amar, levar o amor, levar a paz, levar a concórdia, e muitas vezes a gente se esquece, fica só nas palavras, né, e não na atitude. É, e ele também cria essa condição, né, de você fazer, se você quer uma coisa, faça, né? É, às vezes a gente... Se você quer a paz... É, leve a paz, a gente fica muito no campo da intenção, né? Da idealização, e a gente precisa sair, assumir e levar à realização. O que eu posso fazer hoje? Quantas vezes a gente não para pensar? O que eu posso fazer hoje? Nesse momento, qual o bem que eu consigo fazer agora? Com o pensamento, com o sentimento, com uma palavra, com um olhar. Muitas vezes a gente acaba não se detendo a essas pequenas atitudes porque a gente quer acreditar que são as grandes atitudes que geram as grandes transformações. E na verdade não, são as pequenas atitudes, o meu olhar, como eu convivo, o bom dia que eu dou ao meu vizinho, a uma pessoa que eu não conheço. Antigamente nas cidades do interior, Antigamente não, até hoje nós ainda percebemos que as pessoas, independente de se conhecerem ou não, existe o respeito, né, do bom dia, do boa tarde, do boa noite. E hoje na cidade grande, se passa alguém por você e dá um bom dia, você fica meio, né, acha meio estranho. Então hoje você fala assim, poxa, mas será que nós estamos mudando os valores, não é? Então é isso que a gente precisa fazer, levar sempre aquela palavra de afeto, aquela palavra de consolo às pessoas e levar o bem. A gente tem oportunidade, nós temos 24 horas do nosso tempo para fazer aquilo que é de bom e de melhor ao outro. E por que não fazemos? Está faltando despertamento, né? Exatamente. Nós precisamos despertar a consciência para sair da dependência. Quando nós despertarmos a consciência e entender que nós somos seres únicos em todo o universo e que eu sou uma parte desta grande engrenagem, e se eu fizer a minha parte, eu estaria ajudando o outro a fazer a parte dele, no final todo mundo ganha. E você fazendo a sua parte está exemplificando. Exatamente. Porque palavras o vento leva, o que fica são atitudes. Então muitas vezes a gente fala aquela velha história, né? Faça o que eu faço, mas não faça o que eu falo. E aí a gente acaba não conseguindo aproveitar a oportunidade de exemplificar o outro. Principalmente os nossos pequenos, né? Aqueles que estão conosco como nossos filhos. Então, assim, muitas vezes, ó, não faça isso, mas ele vê você fazendo. Então, a melhor situação é você exemplificar, é não fazer. Vamos encerrando o nosso momento de Gavala, Inácio. Esse é o programa Vivência Espírita. Hoje nós estamos aqui com o nosso grande companheiro e amigo de doutrina espírita, Celso Santos, que é escritor, radialista, voluntário do Centro Espírita Cristo Redentor de Itaquera, está aqui conosco, abrilhantando o nosso domingo. E com o tema Só a Paz, onde há amor. Rui, vamos lá? A gente tem aqui participações no YouTube. Quem entrou aqui foi a minha mãe, Maria Ângela. Manda bom dia, vivencianos, e bom programa a todos. Um forte abraço a meu querido filho, Zéu, né? E amigos, a Ivone aqui, Cristina, manda bom dia também. O Paulo Quintanilha, nosso ouvinte assíduo, manda bom dia, domingo, bom domingo aos amigos e que Deus abençoe o nosso Brasil. A Irene Godoy manda a frase, né, que a gente pediu para deixar uma frase sobre paz e amor. Ela fala: a paz com amor se faz, sempre começa em nossa casa, amar e respeitar a todos. Legal, né? Ana Cláudia Silva manda bom dia a todos, feliz por mais uma conquista para os espíritas. O Alexandre Itures aqui participou também. A Cláudia Ribeiro, a Patrícia, manda bom dia amigos vivencianos. Um grande abraço a todos. E o Jaime também mandou um bom dia e abraço a todos. O Ricardo Araújo também. Muita luz e paz a todos, excelente programa. E a Claudinha Ribeiro deixa aqui a frase dela, fala: não espere a paz e amor do outro, seja você sempre a paz e o amor a todos. Legal, né? Bacana o pessoal deixando as mensagens aqui. O Aécio César também deixou a mensagem aqui, ele falou: paz e amor, asas para todo homem integral. Então, obrigado pela participação de todos vocês aqui. Continuem participando para que a gente possa sortear aqui o livro. A gente pede também para quem, se puder, deixar, quem for de fora, deixar o nome da cidade que está participando também, para a gente poder comentar. Então, se não for aqui de São José dos Campos, deixa aí, comente aí qual é a cidade que você está participando, para a gente poder mandar um alô aí para vocês também. Então, continuando. E legal também, Celso, que a gente falou sobre isso, né? Justamente a frase que ela colocou aqui, que a responsabilidade é nossa, né? Do amor, não do próximo. Aquilo que você falou na palestra, né? Até porque a gente não pode esquecer que o carro-chefe da doutrina é a reforma íntima, não é? Então nós estamos aqui justamente para nos transformarmos e não esperarmos ser transformados. Essa é a grande responsabilidade de cada um de nós. Eu tenho a minha tarefa, o Rodrigo tem a dele, cada um de nós temos as nossas. E a gente precisa se conscientizar disso, aproveitar o tempo, fazer com que esse tempo esteja a nosso favor. Porque assim, são 24 horas do nosso tempo. Nós temos duas opções, viver ou existir. Quais são as diferenças? Viver, aproveitar cada instante, segundo, minuto, hora, dia, mês e ano. Existir, ficar esperando nas mesmas 24 horas que as coisas aconteçam, sendo que eu reencarnei para fazer com que as coisas aconteçam. Sou eu que preciso ir atrás, sou eu que preciso construir, sou eu que preciso transformar. Deus nos ama, mas volto a falar, Ele nos dá meios para que a gente consiga chegar ao objetivo. É, quando nós falamos em reforma íntima, nós estamos falando justamente da mudança de pensamento, mudança de atitude. Sim. Isso não é fácil não, né, Celso? Não, mas é tarefa árdua, mas é tarefa que da qual nos comprometemos, né? Quando nós reencarnamos, nós já reencarnamos já conscientes disso. Já sabíamos, né, que estaríamos aqui justamente com condições para não só passar pelas dificuldades, mas aprender com elas. E muitas vezes a gente se esquece que ninguém reencarna forçado. Nós reencarnamos com plenas condições. E tem uma passagem do Manuel Filomeno de Miranda, pelo médium orador Divaldo Pereira Franco, que diz o seguinte, que todos nós passamos por verdadeiros treinamentos no astral para chegarmos no plano físico com totais condições de alcançarmos o sucesso reencarnatório. Complementando este pensamento, Chico Xavier, por André Luiz, no livro Os Mensageiros, apresenta aquela história de Otávio, um espírito que se preparou por 40 anos no astral, envolveu mais 6 espíritos para ajudá-lo aqui no plano físico a alcançar o seu objetivo. Só que, no entanto, ao reencarnar, se afastou do compromisso assumido, se aproximou dos prazeres temporários, dos bens materiais, e além de se comprometer, comprometeu mais a vida desses outros 6 espíritos que reencarnaram posteriormente. Então a gente percebe que ninguém veio a passeio. Nós estamos aqui justamente para cumprir aquilo que nós nos comprometemos a fazer ainda no astral, que é nos melhorarmos. É, tem um capítulo no livro que tem o título do capítulo Lutar para Evoluir. É isso mesmo? É pra isso lutar mesmo. Lutar para evoluir, né? Quer dizer, não é. Não, evolução, ela não acontece por acaso, né? E nem presente de Deus. Uhum. Ah, Deus, arranca do meu coração esse sentimento de raiva, mágoa, rancor. Quem colocou lá dentro? Nós. É. Então, a obrigação, o dever, a incumbência, a responsabilidade de transformar esse sentimento negativo em positivo é de quem? Nossa, mas a gente costuma pedir para Deus. Então, a luta, ela está justamente em se observar, se transformar, mudar aquilo que nos faz mal e passar a fazer aquilo que nos faz bem. A doutrina espírita, ela é muito bonita, Celso, porque nós não temos aqui aquele guia, né, aquele guru que a gente tem que seguir, né? Nós conhecemos muitas coisas lindas através do Chico, através do Divaldo, através de outros espíritos, mas eles não chegam para a gente e falam, não, você tem que seguir o Chico, tem que seguir o Divaldo, e não fazem isso. Sim. Deixa para nós usarmos o nosso livre-arbítrio. Sim. E esse nosso livre-arbítrio não é complicado para muita gente? Eu costumo falar nas palestras que, assim, a vida é feita de escolhas, mas cuidado com o que você escolhe para que você não se torne prisioneiro das consequências. Então, assim, nós temos o livre-arbítrio, a liberdade de escolher trilhar por este ou por qualquer outro caminho. Mas a gente não pode esquecer, Jorge, Rui e o Rodrigo, que nós estamos criando o tempo inteiro e que cada ação repercute em uma reação. Se a minha ação é positiva, a minha reação será positiva. Se a minha ação for negativa, a minha reação será negativa. Mas outro dia nós estávamos ouvindo uma palestra, a pessoa está dizendo que a gente está sempre renascendo, só que a gente não dá bola. Quando você casa, você renasce com uma vida nova. Quando você tem um filho, você renasce com novas ideias, com novos pensamentos. Quando você arruma um emprego. Quer dizer, então, nós estamos sempre renascendo, mas a maioria das pessoas não percebe isso, né? Esses são os sinais, esses são os meios que eu comentei da questão que Deus nos apresenta, né? E, infelizmente, as pessoas, elas querem perceber por grandes transformações. E não serão grandes transformações, serão situações que nos fazem bem e que está dentro do nosso cotidiano. Por exemplo, como você citou, o nascimento de um filho. Quando você, né, tem o nascimento de um ente querido, você se sente como? Feliz. E você se sente feliz de uma maneira que você não se sentiu feliz antes, porque é uma situação nova. E o novo, ele é evolução, porque eu estarei melhor, diferente, numa nova situação. Então nós temos possibilidades de criar o novo a todo instante. Neste exato momento nós temos uma possibilidade de ter um novo conceito. De repente eu estou ouvindo o Jorge, ouvindo o Rui, ouvindo o Rodrigo, o Celso, falar assim, poxa, eu não parei para pensar nisso, ou eu nunca vi este tema com esta ótica, e começar a pensar, repensar, refletir, e aí você consegue ter um outro prisma sobre aquela situação. É o novo. despertou um novo. E aí você é uma nova, é a renascença, é você de uma outra forma. E tem outra coisa. Isso também é cura. Só que as pessoas acham que cura é você estar com a dor, você faz uma operação mediúnica, aquela coisa toda, mas se esquece que muitas curas se dá da mudança de nosso pensamento. É, sem dúvida. Muitas vezes as pessoas elas estão procurando a cura e esquecem da autocura. Que a autocura é essa que da qual a gente tem possibilidade de fazer todos os dias. Então, assim, se o meu pensamento enfermo me traz doença, eu preciso tirar o pensamento enfermo, passar a ter um pensamento salutar para ter saúde. Então, as pessoas elas não querem ter esse movimento. As pessoas querem procurar um médium de curas que olhou, curou. Não é assim, Jorge? Claro. Se alguém falar assim, ó, no centro espírita tal vai ter um médium de curas 10, olhou, curou, as pessoas fazem fila. Mas se, ó, hoje vai ser um dia de evangelho, tá naquele frio de 2 graus, como o Jorge citou, as pessoas dizem, ah, hoje eu não vou no centro não, porque o centro não vai sair do lugar. Não é? Então as pessoas acabam procrastinando, acelerando o passo para aquilo que ela quer, mas diminuindo o passo para aquilo que ela precisa. O Marcos Gael Gama entrou aqui e falou que nunca falte amor em seu coração e paz na sua casa. E o Antônio Bessa aqui colocou também, mandando bom dia, respondendo: a paz é possível quando compreendemos e aceitamos as diferenças, respeitando as diversas formas de expressão, focando apenas na essência. Antes de julgarmos, praticarmos a tolerância e o amor fraterno, ensinado por Jesus e disseminado pelo Espiritismo. Mas tem mais mensagem? Só comentar aqui também, a Marta Mara comentou do evento que está tendo lá na AME, na Escola dos Aprendizes, né? Então eles estão fazendo um encontro. E disse que o Beto está lá, né? Tá, então o Beto que tinha que estar aqui, trabalhando aqui no telefone, ele está lá no evento da AME, então a gente está... É que ele é dirigente. Não, não, e ela falou que ele tá em dupla jornada, né? Uhum. Mas a gente quer deixar o recado que ele não vai ganhar o bônus horas dobrado. Tá. Não, ele tinha avisado ontem, ele tinha falado. Ele é dirigente, então ele está lá porque ele é dirigente do dia lá é, no ele é e dirigente da escola de aprendiz. É. Gente importante é assim mesmo, né? Então. Uhum. Mas não vai ganhar bônus horas dobrado, não. Já avisei a Marta aqui. Mas não, ontem ele já quis me agradar, que ele estava lá na casa da Dona Licinha, colocou a Dona Licinha para conversar comigo em vídeo. Então, né? Aí o Beto, eu fico impressionado. O Beto, ele trabalha, acho que segunda-feira no Pequeno Tempo, na terça-feira vai lá no sopão, então prepara a sopa, e depois na quarta-feira tá lá na casa da Marcela, na quinta tá lá na escola. Na escola, no Coméia, na sexta tá aí na casa da Alicinha, né, na Coal, e no sábado, não sei, e domingo tá aqui. Isso, e moral da história, ninguém tá aguentando mais ele. Exato. Brincadeira, o Beto é brincadeira. O Beto é pau pra toda obra. A gente brincava que a pessoa, em vez de sair pra rua e andar, ele vai se esconder no centro espírita. Ele precisa tomar cuidado de se esconder também no centro espírita, né? E continua fazendo a mesma coisa, não pode, né, Celso? Se esconder no centro espírita, ficar... Não dá. É. As pessoas muitas vezes elas vão no centro espírita, mas elas não vão para aprender, né? A gente costuma brincar nas palestras que tem pessoas que entram até em desdobramento, né? Até dormem, porque na verdade elas não estão tão preocupadas assim com a palestra, né? E, infelizmente, porque às vezes as pessoas não lembram nem o tema. Eu falei ontem, na palestra de ontem, falando, às vezes as pessoas chegam em casa e não lembram nem o tema que foi abordado, nem não traz nada dentro de um conhecimento para agregar, para aprimorar, né? E infelizmente a gente vem percebendo que isso acontece muitas vezes, não só em São Paulo, mas em várias outras regiões, né? Mas, ô Celso, tem uma coisa que a gente precisava alertar para muitos espíritas, que para você vir aqui para São José, você se prepara, não se prepara? Sim. Você se prepara, você toma cuidado, você pesquisa, você procura, e às vezes você vai e faz uma palestra bonita e parece que ninguém está nem aí. Quer dizer, vão de corpo presente, mas a mente não tá na palestra. Acontece muito isso? Acontece. Eu costumo dizer assim que os assistidos, eles são reflexos do dirigente. Então, se o dirigente é aquele que mobiliza, que estimula as pessoas a estudarem, a conhecerem o tema, até para que cada um tenha o seu crivo particular, né? Porque senão cada palavra que o orador falar será como verdade. E se ela não tiver o crivo particular, para o discernimento, para entender que isso tem ou não tem coerência, ela vai sempre trazer aquilo como, sim, uma verdade. E vai entrar no preconceito, vai entrar na superstição. Exatamente. Outro dia nós fomos criticados aqui, né, Jorge, por causa de nós termos aqui, não sei se você ouviu, que o Jorge logo no início ele falou, agradecendo também a tenda de Umbanda. Bacana. E um amigo veio fazer uma palestra aqui e falou, poxa, fui criticado, porque a pessoa falou, poxa, mas tenda de Umbanda lá no programa Vivência Espírita, você vê que preconceito, que coisa. Eu faço palestras em tendas de Umbanda, já fui convidado a fazer palestras, adoro, tenho um total respeito, até porque aquela frase, amai-vos uns aos outros, não quer dizer que amo só os espíritas e não amo os outros que não sejam da mesma religião. A gente precisa respeitar a todos, sim, independente de crença, religião, e se as pessoas estão procurando conhecer um pouco mais do espiritismo em outras religiões, que bacana! Sim. Então nós estamos aqui justamente para lembrar que independente da religião, nós precisamos lembrar que existe acima disso a religiosidade. Eu nunca esqueço que nós tivemos aqui a Maria Emília lá de Jacareí. Houve uma pergunta, o sujeito criticando o espiritismo. Ela falou, sabe, e eu perguntei para ela, por que as pessoas criticam tanto a nossa doutrina? Ela falou, sabe por que eles criticam? Porque não conhecem a dele. Se ele conhecer a dele, ele não vai criticar a religião nenhuma. Exatamente. Ele faz tudo pela metade, então ele acha que tá tudo errado, não está de acordo com o que ele pensa. E pensa que a dele é melhor também. É? Às vezes a pessoa acha que a religião dela é melhor do que a dos outros, né? Existem duas coisas assim tão inteligentes dentro da doutrina espírita que eu acho assim que só o gênio mesmo para poder trazer, só o espírito superior, que é fora da caridade não há salvação, então ele elimina tudo que a gente pode, sim, imaginar. Quando você fala fora da caridade não há salvação, fala então não é religião que salva. O que salva é a caridade. E outra coisa, fora da verdade não há salvação. A doutrina espírita aboliu essa frase. Não existe dentro da doutrina espírita fora da verdade não há salvação. Então, quando você não aceita essa frase, é porque você não se acha o dono da verdade. Então, o espiritismo não se acha, sim, o dono da verdade. Porque as verdades mudam. Se a gente for ver, na Idade Média, você dizer que a Terra era o centro do universo era dogma de fé. Você ia para a fogueira se não aceitasse isso. Aí depois, olha o carão que eles passaram quando descobriram que a Terra é redonda, que não era o centro do universo. E teve alguns que foi para fogueira. Fogueira por causa disso. Então, cada dia as coisas mudam. Não adianta nada você ficar batendo martelo aqui, dizendo que só a gente que fala a verdade, se amanhã a ciência, outra, ou informação qualquer, muda e você fala, poxa, não é bem aquilo que a gente falava. Então, você está se contradizendo. Então, essas duas frases são inteligentíssimas. Então, a gente não se pode dizer mais do que ninguém. Toda vez que a gente olha para outra religião e olha com preconceito, ou religião ou qualquer outra coisa, não é só religião. É porque você não tem conhecimento. Qualquer outra escolha de alguém, né? Uhum. Até porque a paz, ela não está associada à intolerância religiosa. A paz e o amor, eles não estão associados à incompreensão e à falta de respeito. Sim. Então, assim, se eu quero a paz e se eu quero o amor, eu preciso expandir esta paz e este amor com a questão do que o outro é. Eu preciso aprender a amar o outro como o outro verdadeiramente, sim, é. Porque senão, às vezes, a gente cai naquela questão, né, Rui, Jorge e Rodrigo, de querer moldar a pessoa. Ah, mas para gostar dela, mas você tem que pensar assim, você tem que sentir assim, você tem que falar assim, você tem que fazer assim. Então você não gosta dela. Você gosta de uma maneira que você quer que ela seja. Então nós precisamos aprender a respeitar. E quando a gente lembra da palavra, da frase de Jesus, né? Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei, é óbvio que nós estamos ainda distantes disso. Até porque a gente pula o capítulo primeiro, que é respeitar o outro. Às vezes a gente não respeita e se diz amar o próximo. Só que é nessas situações que a gente vê que ainda não ama. Quando a gente cria a intolerância religiosa, quando a gente começa a criticar esta ou aquela religião, quando a gente não aceita a pessoa porque ele veste assim ou veste assado, porque a pessoa fala assim ou fala daquele jeito, porque a pessoa faz isso ou faz aquilo. Então, assim, às vezes a gente esquece que o que o outro faz é responsabilidade dele. O que nós fazemos é responsabilidade nossa. E a pergunta que eu fiz ontem lá no centro, né? Nós estamos aqui para perceber aquilo que nós fazemos ou estamos aqui para nos preocuparmos com o que o outro faz? Quando nós retornarmos ao astral, responderemos pelas nossas atitudes ou pelas atitudes do outro? Foi unânime, todo mundo respondeu que nós estamos aqui para nos preocuparmos conosco. E a pergunta que não quer calar, por que que muitos de nós, por muitas vezes, se preocupa tanto com o que o outro faz? Não, e às vezes existe um problema que nós precisamos também equacionar. Tem gente que acha o centro espírita dele é o melhor. Em São Paulo também é assim. Ah, em todos os lugares. Todos os lugares. Porque na verdade não é o centro, são as pessoas, né? É, infelizmente ainda a vaidade, né, impera em algumas situações e não é diferente no espiritismo como em qualquer outra religião. Sim. Então a gente vem percebendo que enquanto o homem não perceber que nós estamos aqui para dar o nosso melhor e contribuir, vai ficar difícil, porque às vezes a gente ouve pessoas dizendo, ah, vamos vibrar por todas as religiões, mas não consegue se confraternizar com o centro que é muitas vezes na mesma rua. Ou às vezes cria um evento no mesmo dia em que um outro centro está fazendo para poder competir, para ver quem que consegue levar mais pessoas. Então, infelizmente, isso precisa ser dito, porque nós poderíamos muito bem amenizar, passar a mão na cabeça e falar, não, isso não acontece. Não, isso acontece. E nós precisamos ser verdadeiros, porque a única maneira de corrigir o equívoco é falando sobre ele. Sim. E vendo maneiras de correção. Então, assim, acontece? Acontece. Por que que a gente, ao invés de fazer dois eventos diferentes no mesmo dia, por que que a gente não une as duas casas para fazer um evento só? É, e por que que não se une para fazer um calendário para todas as casas? Exatamente, porque com esse calendário a gente consegue respeitar os dias e todo mundo consegue se confraternizar. Ó, hoje, o Jorge, que é do centro A, foi lá no centro do Rui, que é o centro B. Vamos lá. E vamos lá, porque nós, né, estamos confraternizando e hoje nós vamos fazer o convite para irmos no centro do Rodrigo, que é o centro C. Todos nós ganharíamos, né? Só que a gente ainda cria muito mais a divisão do que a multiplicação. E a gente fala muito em unificação do espiritismo. Para comentar sobre o trabalho da Rose, que teve na palestra, né? A Rose Anderson, que teve assistiu a palestra lá também e viu, ela tem o site Agenda Vale Espírita, que reúne todos os eventos da região. Então todos os eventos que eu recebo, eu encaminho para ela, para Rose. E aí ela põe no site e atualiza e tem uma agenda lá. Se todas as casas fizessem isso, né, marcasse o evento e já enviasse para ela, né, eu até sugeri ela criar uma agenda compartilhada, sabe, no Google, que nem a gente faz o Google Excel compartilhado, criar um Excel compartilhado aí, que nem tem as escolas de aprendizes, tem as turmas da escola de aprendizes, de todos os centros atualizado, então tem uma pessoa responsável, a gente poderia ter essa planilha atualizada e todo mundo colocar, mas todo mundo tem que participar, todo mundo tem que querer também enviar, mas isso é uma ideia muito legal, para que a gente possa, na hora que a gente for marcar um evento, a gente entrar lá na planilha e ver, opa, já tem esse evento acontecendo no dia, nesse mesmo sábado, por exemplo. Né? Então, vamos deixar para o próximo sábado, e assim por diante. É, porque a gente vê que nós temos, nós precisamos até pedir para o Rodrigo, está sempre comentando que nós temos a relação de todas as casas espíritas, nós temos os horários de todas as casas espíritas, nós temos as escolas de aprendizes, nós temos uma série de informações que muitas vezes as pessoas me ligam em casa e falam, poxa, mas você tem aí no site, tem na do Vivência Espírita, tem todas as informações. E poderia ter do ESD também. Sim. Né? Então é só se organizar e aproveitar esse trabalho que a Rose faz para poder centralizar todas as informações. Ela divulga, ela não divulga só da Aliança, ela divulga também da USE, divulga de casos que não está vinculado a nenhum movimento. É só mandar para ela. É só enviar para ela. Se quem quiser o contato, depois aciona a gente aqui no particular. Quem for responsável por Casa Espírita e responsável pelos eventos da Casa Espírita também seria de grande interesse para poder divulgar esses eventos. Eu recebo, viu, Jorge? Eventos lá em Sacramento, uma série de atividades, palestras de outras casas de Minas Gerais, de Goiás, de Cuiabá. Eu recebo essas informações. E aqui a gente vê que aqui do Vale do Paraíba, nós tem a Simara, que faz um trabalho muito bom também, viu? A Simara faz... Espetacular, realmente. É. Tudo bem? Falar nisso, Rodrigo, a semana que vem a gente tem que soltar o nosso cartaz do lançamento do livro, né? Nosso livro lá, né? É, que o lançamento vai ser dia 14, lá na AME. 14 de setembro nós vamos lançar o nosso livro lá, Entre os Dois Planos, né? Despertando na Vida Espiritual. E horário? É, às 19 horas, né? Vai ser na AME mesmo, porque a gente está com dificuldade, o livro, os livros já chegaram. Hã? De? Dia 14, sábado, né? 14 de setembro. Então nós vamos fazer umas chamadinhas aí pro pessoal, a gente convida todos para o lançamento do nosso livro aí, é, que com a participação dos espíritos Aurélio Augusto e Marcela Cassal. Ô Jorge, a gente não costuma fazer isso, mas eu acho que é necessário a gente dizer que nós teremos uma feijoada no dia 8 de setembro. Lá. Já não costuma fazer o quê? Feijoada? Não, não. Feijoada a gente faz direto. Não, não, de fazer campanha. Não, fazer uma campanha para que as pessoas adquiram o convite para ajudar uma pessoa muito querida que está precisando. E seria importante se as pessoas pudessem ajudar essa pessoa. Mesmo que não vá na feijoada, mas compra o convite. É a iniciativa da Fraternidade Paulo de Tarso, né? É a iniciativa da Fraternidade Paulo de Tarso. E né? Da AME também, Tarso, né? E da AME. Fazendo essa feijoada, que dia mesmo, Rui? É, no dia 8 de setembro, lá na AME, a partir da meio-dia, uma feijoada light, porque está criando problema. Pode fazer aquela feijoada muito pesada, que as pessoas pediram fazer uma feijoada light. Então nós gostaríamos... Mas então não vou, eu só gosto de feijoada pesada. Então não vou. Eu só gosto de feijoada pesada. Pé de porco, orelha de porco, focinho de porco, tudo. Mão de obra de porco. É, de todas essas coisas. Então é claro, é porque... Não, eu não estou brincando, eu sou vegetariano. É, não praticante, não... mas sou. Mas eu não sou muito chegado à feijoada, mas essa feijoada é em prol de um grande amigo nosso que nos ajudou muito e que ajuda ainda e que está precisando. Eu só não vou falar o nome dele aqui para não ficar chato, mas as pessoas que puderem ajudar, custa R$30 esse convite, se as pessoas puderem ajudar, é falar, eu estou comprando, mas eu não vou, porque assim também nós precisamos fazer a programação da feijoada lá na AME e o pessoal do Paulo de Tarso, né? O Mazala entrou aqui, bom dia amigos vivencianos, belíssimo assunto, ontem divulguei o tema na qual, no trabalho de cura. Outro assunto, o programa ao vivo está dando eco aí, Rodrigo, tem eco lá no computador do Mazala, no seu, viu Rodrigo, no seu, um abraço a todos. No meu? É, no meu, tá dando um eco aí, né, no seu, o Mazala que tá falando aqui. Pode ser alguma hora que deu um crepe aí qualquer. É né? No WhatsApp, né? Uhum. Vamos colocar uma música aqui do Celso, senão a gente vai, daqui a pouco tá na hora de acabar e a gente não coloca. É o Celso que vai cantar agora? Não, é do Vozes Eternas. Eu não sei quem tá cantando aqui, não. Mas você não tem, mas... individual? Tem. Eu com a minha esposa, a Sandra. A próxima música chama-se Carruagens do Tempo. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Sol, andando em escolha ver o mundo pelos olhos de alguém que também se perdeu. O tic-tac do seu relógio já não emite som, como o mar do seu pranto que já secou. O tic-tac do seu relógio já não emite som, como o mar do seu pranto que já secou. As estrelas no céu, está ouvindo? Programa Vivência Espírita. Entre em contato conosco. Telefones 3941-9750 e 3942-9750. Maquin, a melhor assistência técnica multimarcas do Vale. Consertamos TVs, DVDs, som, filmadoras, micro-ondas, fax, calculadoras, projetores e copiadoras. Atendemos todas as marcas e modelos com qualidade, rapidez e garantia. Maquin, mais de 30 anos de tradição e competência. Avenida 23 de Maio, número 181, Vila Maria, São José dos Campos. Telefones 2136-0400 e 2136-0444. Maquin. sua assistência técnica no Vale. Na Livraria Casa do Caminho, você encontra os últimos lançamentos de livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. Encontra também CDs e DVDs de músicas espíritas, de meditação e relaxamento. Obras básicas das mais diversas editoras com preços especiais. A Livraria Casa do Caminho mantém promoções contínuas com descontos de até 30%. Todos os livros do programa da Aliança Espírita Evangélica e livros espíritas infantis. Conheça também o Bazar de Artesanato que fica anexo à livraria. Livraria Casa do Caminho, Avenida Rui Barbosa, número 231 e 232, Jardim Bela Vista. Telefone 3941-9735. Aberta de segunda a sexta a partir das 13 horas. E aos sábados das 8 às 12 horas. WS Festas e Embalagens, tudo para sua festa ficar mais bonita, com as mais variadas decorações no tema que você preferir. Na WS você encontra tudo o que precisa para fazer sorvete, doces e guloseimas. Temos também todo tipo de embalagens em tamanhos e formatos diversos. WS Festas e Embalagens, sempre uma pertinho de você, em São José dos Campos, Rua Sebastião Hummel, número 258, Centro, Rua Coronel José Monteiro, número 296, Centro, Avenida Cassiopeia, número 902, Jardim Satélite, e na Avenida Uberaba, número 30, Jardim Ismênia, em Taubaté, na Rua Doutor Souza Alves, 600, Centro, WS Festas e Embalagens. Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. O Polo Hotel oferece apartamento single, duplo e casal com cama box, piso frio e ducha com aquecimento central, ar-condicionado split, frigobar e TV a cabo, janelas antirruídos e mesa de trabalho e mais, atendimento personalizado, internet, estacionamento coberto, lavanderia e home service e business center. Polo Hotel, localização privilegiada, Rua República de Israel, número 60. Jardim Oswaldo Cruz, São José dos Campos. Reservas pelo telefone 12-3876-5000. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. Entre em contato conosco. Telefones 3941-9750 e 3942-9750. São 9:50. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos aqui com o Celso Santos, que é escritor, radialista, voluntário do Centro Espírita Cristo Redentor de Itaquera, em São Paulo, e vem desenvolvendo o tema Só a Paz Onde Há Amor. Celso, uma curiosidade, você faz palestra em várias cidades diferentes, é só pedir, só chamar, em que endereço e como é que faz para entrar em contato com você para suas palestras? Ah, legal. Sim, nós fazemos palestras em todos os lugares, né? Já fomos para o Ceará, já fomos para Maceió, já fomos para o Rio de Janeiro, recentemente no Rio, porque o livro Frei Luiz, ele é justamente lá do Rio. E a gente vai para todos os lugares, né? Só convidar. Para convidar é só mandar um WhatsApp, é o 973618409, vou repetir, é o 973618409. E aí nós podemos fazer em duas versões, que é só a palestra, como eu fiz agora aqui em São José, só levando, fazendo o lançamento do livro, ou nas duas versões, que é a palestra com encerramento musical, que são essas músicas que vocês ouviram com o duo Vozes Eternas, eu e a minha esposa, a Sandra. Normalmente tem gasto para isso, né? E como é que faz? Na verdade a gente não cobra cachê. As pessoas perguntam se nós cobramos pela palestra. Não, pela palestra nós não cobramos. Mas nós precisamos do transporte, nós precisamos da hospedagem, nós precisamos da alimentação. E as pessoas dizem assim, poxa Celso, mas você não pode vir fazer uma palestra aqui na nossa cidade? Só que nós não temos condições para isso. Não dá. Porque você tirar hoje o dinheiro do bolso para você pagar passagem, pagar hospedagem, pagar alimentação, fica inviável para a gente. E muitas vezes as pessoas querem que você vá em cidades muito distantes, não é? Então nós precisamos dessa ajuda de custo, sim. Sim, e é importante que os espíritas saibam disso, né? Sim. Porque tem alguns que acham que o dinheiro se materializa no bolso da gente. Ou porque você é espírita, você tem que ir até determinado local. E fala assim, mas você vem de carro. Tudo bem, mas carro tem combustível, tem pedágio. Tem desgaste. Tem desgaste, então tem uma série de coisas. A palestra em si, não é cobrada, nós não cobramos. A parte musical também não é cobrada. Então nós vamos com o maior prazer do mundo, mas a gente precisa de condições para chegar até a cidade. Legal. E ligaram um ouvinte aqui também, quem foi? Ligou um ouvinte aqui agora, o Inácio atendeu, e perguntando qual é o nome da música anterior. Nós tocamos No Silêncio das Lágrimas e a última que tocou agora foi Carruagens do Tempo. Só entrar no YouTube aí que tem. É, Vozes, né? Eternas, aí você procura Vozes Eternas, a primeira No Silêncio das Lágrimas e essa anterior Carruagens do Tempo. Legal. Vamos para os nossos sorteados de hoje. Olha que o tempo está chegando ali. Os sorteados. Ganhadores do livro. Olha o livro, Só a Paz Onde Há Amor, né? Vamos informar aqui que a ganhadora foi a Pâmela. A Pâmela ganhou o livro. E também quem ganhou o outro que está aqui debaixo do que está escrito. Eu estou procurando ele, estou perdido, está aqui. É muito legal, né? Eu sou capaz, Celso Santos. Eu sou capaz, muitas frases bonitas aqui, muitas e muitas frases mesmo, é grossinho o livro, muito legal. Quem ganhou foi a Lígia Giraldi, viu, Lígia? Dá para você tranquila aí pegar o livrinho e ficar dando uma olhadinha nas mensagens. A Pâmela ganhou o livro da paz e a Lígia ganhou o outro livro, Eu Sou Capaz. O Celso vai autografar para vocês duas. Nós vamos deixar na Livraria Casa do Caminho, a Livraria Casa do Caminho, que retornou para o endereço antigo, que é na Avenida Rui Barbosa, número 232, em frente ao Centro Espírita Casa do Caminho, certo, pessoal? Que sempre vai na Livraria Casa do Caminho. O Mário pediu para informar que voltaram para o endereço antigo, muito mais fácil agora, desceu a avenida, está em frente à Casa do Caminho. Avenida Rui Barbosa, número 232, no Jardim Bela Vista. A partir de amanhã, às 13 horas, os dois livrinhos estarão lá à disposição de vocês, autografados pelo Celso. Tá bom? Vamos para os nossos aniversariantes. Parabéns para você, você mereceu renascer. Olha, quem fez aniversário essa semana foi a Leia. A Leia, esposa do Márcio Rodrigues, o nosso querido Márcio Rodrigues, né? A Leia que está fazendo aniversário. Dia 24, quem faz aniversário foi o Celso Santos, fez aniversário ontem. Boa. Veio no dia do aniversário dele fazer palestra aqui em São José. Olha só que coisa. Não foi nem comer a pizza com a família. Não foi. Eu almocei com a família e jantei com o Rodrigo. Olha só, que maravilha. Dia 25, Thales Faria fazendo aniversário, do Paulo de Tarso. Dia 25 também, a Débora e a Juliana, elas são gêmeas, lá da casa da Marcela, né? E engraçado, você olha para um, para outro, são totalmente diferentes as duas. Totalmente mesmo diferentes, né? As duas. Univitelino. Mas são gêmeas, são amigas da Marcela de infância, né? E são trabalhadoras hoje na casa da Marcela. Dia 25 também, a Juliana do Paulo de Tarso faz aniversário. Juliana do Paulo de Tarso, né? Essa é Juliana. Você falar comigo para atualizar a nossa lista de aniversários. Exatamente. Eu fico preocupado com lista antiga que a gente guarda, por causa da gente, daqui a pouco a gente tá falando que aniversário, parabéns, não sei o que, a pessoa já desencarnou. Eu já tirei uns 4 lá da lista, viu? Inclusive o Dodô, que dia 1º de setembro faz aniversário. Né? Paz e alegria em seus corações, muita paz mesmo a todos, que o tema hoje foi paz, e a gente, diga, Rui. Não, para encerramento... O Celso mesmo, né? A prece pra gente de encerramento, né? Aproveitar a voz do Celso, porque só tem as nossas vozes, aproveitar a voz melhor pra prece. Antes da prece, Rui e Jorge, eu queria só deixar um toque para as pessoas dos Centros Espíritas. Quem quiserem adquirir o livro Sua Paz Onde Há Amor nas livrarias, basta entrar em contato com a editora Lar Frei Luiz. Lar Frei Luiz. E aí você faz a encomenda dos livros com desconto bacana, um desconto especial para as casas espíritas. Isso, aí o Rodrigo vai colocar o seu cadastro lá, tanto para palestras, o telefone do Celso, viu, Rodrigo? Coloca aí. E também para encomendar o livro, que ele já tinha colocado. lá antes também do livro. Mas coloca o telefone do Celso para as pessoas que querem, quiserem convidar ele para palestras, tá bom? Bom dia a todos, paz e alegria em todos os corações. Rodrigo? Agradecendo aqui a participação de todos, pedindo desculpa para quem a gente não pôde ler as mensagens, mas quem entrou aqui e mandou. O Aécio disse que é de Sete Lagoas, a gente já sabia, né? Mas é porque ele não sabia que era a terra do Zacarias, lá do Trapalhão. Uhum. Lá de Sete Lagoas. É, de lá. É. E a Tânia Rovani entrou aqui e deixou uma mensagem. O Architect Aitos entrou aqui. A Débora Matos. Maria Aparecida Abate. Alessandra Martins. A Eli da Silva. O Daniel Melo e a Débora Matos deixaram aqui, então, a mensagem, mas a gente não pôde ler, a gente agradece. E o Marcelo Sirim também deixou aqui um bom dia, excelente programa. Então, agradecendo aqui a participação de vocês e convidando até o próximo domingo, às 8 horas da manhã. Então, até o próximo... Celso, se você puder fazer a prece pra gente. Bacana. Então, que possamos, nesse instante, neste momento, aqueles que puderem, reserve um pouco este tempo, feche os olhos, procure interiorizar a paz, o amor, dentro dos corações, dentro das mentes, para que tenhamos a certeza que somos capazes do passo adiante. Que possamos agradecer a Deus, nosso Pai, que nos concede mais esta oportunidade para alcançarmos os nossos objetivos, para rompermos os obstáculos, para crescermos, aprendermos a sermos espíritos melhores. Agradeçamos a Jesus por ser a luz de nossos caminhos. Que esta luz possa iluminar, aclarar, que possa aquecer as nossas esperanças, para que tenhamos sempre, sempre em nossas mentes e em nossos corações a certeza que somos capazes do passo adiante e assim seguindo à frente, rumo à transformação moral. Que possamos agradecer aos nossos mentores individuais, aos nossos amigos espirituais que não só torcem por cada um de nós, mas que nos auxiliam, que nos orientam, que nos mostram uma nova trajetória e que possamos ter ouvidos de ouvir e olhos de ver para caminharmos por essas estradas, por esses caminhos, rumo a nós mesmos. Agradecendo mais uma vez a cúpula espiritual de qualquer casa espírita da qual você faça parte, de qualquer religião, que estejamos sempre unidos, juntos, em mentes, em corações, pensamentos em um só pensar, sentimentos em um só sentir. Que possamos, nesta manhã de domingo, agradecermos e vibrarmos luz e paz para todo o universo, para que este universo esteja cada vez melhor, porque estaremos cada vez melhores. Que assim seja. Mas